Alô, alô, seu polícia, se isso for crime, pode me prender. Depois que minha filha eu vou pagar pra ver um pedacinho dessa minha história. Se já não aconteceu o mesmo com você, te peço por favor que não me prenda agora. Harry Melo e a batida apaixonante. Culpado por roubar teu coração, fui condenado por perder essa paixão. Eita, amor bandido, seu guarda, meu amigo, preste bem atenção. Sou vítima da sofrência, mas é pra viver sem ela. Vou pedir ao seu juiz que aplique a sentença. Alô, alô, seu guarda. Crime pode.